Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem de planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo no Condô Cultural para o bairro da Vila Anglo brasileira. Esse bairro lindo onde moramos mais de 10 mil pessoas aqui na zona oeste de São Paulo, sudeste do Brasil. Hoje é sábado, 19 de setembro de 2020, o último sábado desse inverno confinado. É isso, Sil. E hoje, o pedagogo e mestre Paulo Freire cumpriria 99 anos. Parabéns, onde quer que você esteja, querido Paulo Freire, meu mestre. É aqui, quando soma 7:01, e nós continuamos com estes meses, já são 6 meses de confinamento desde o começo da pandemia pelo coronavírus. Pois é, pessoal, após 2 semanas de pausa, para trabalhar no quintal do Condô e na nova programação que vocês já devem estar ouvindo desde de manhã, a programação da Rádio TV Mundo Novo, a gente está aqui de novo. Estamos aqui de novo, é isso, Sil. Hoje, como prazer da companhia do Max Usar, da Juliana Notari e também do Caco Guirado, que ajudou para colocar todos os equipamentos assim a ponto. E também a companhia de vocês todos que nos acompanham das suas casas e que dão esse prazer para a gente nessa próxima 1 hora. A gente conta com a companhia de vocês, ouvintes. Fala com a gente, manda um zap para a gente, manda um cheiro, um beijo. Né, Lau? Sim, porque nós amamos vocês. Eu queria aqui também aproveitar esse momento para mandar um recado para minha mãe. Hoje eu sonhei com a minha mãe e, mãe, pensando muito em você, tô com saudade, o sonho foi tão bonito. Um grande beijo para você, Tânia. Tânia, pensamos em você. Se cuida e pida brignoli. E também para minha irmã, Bia Nogueira, que está em casa, enfurnada, tentando terminar sua tese há meses. A gente está com saudade, todo mundo aqui no Condô, viu, Bi? Essa Bia Nogueira, que é uma condômina artista visual que já passou por os aos vivos. Pois é, pessoal, estamos aqui de volta com muita alegria e saudade de ouvir e falar com vocês, ouvintes, e com a gente. Volta com essa novidade muito especial. Agora, a Rádio TV Mundo Novo entra no ar a partir das 11 da manhã e a gente tem o imenso prazer de passar o dia todo na companhia de vocês, levando muita música, notícia, uma programação bem variada, e a gente tem certeza que você vai curtir, deve já estar curtindo muito. Assim que compartilhe conosco os sábados aqui na Rádio TV Mundo Novo. E, bom, cá retomando as nossas atividades no Aos Vivos, você que anda acompanhando o primeiro programa desde o comecinho, sabe que a gente adora palavras e a gente tem feito uma coleção de palavras para um mundo novo muito especial. É isso. Você já sabe que aqui, com este portunhol selvagem do planeta Terra, estamos brincando com as palavras. É como essa coleção inspirada por Manuel do Barros, preferindo a função brincativa e não a explicativa da palavra, temos vivido de solos sonhos e agora de sonhos da serpente. Instituímos o novo INDRA, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. E mandamos nossos cotobraços e abravelos aos ouvintes. Memoramos com os vizinhos, vizinhas, ouvintes, amigos, condôminos, para sempre lembrar que toda comemoração é coletiva. E fomos tragadas por uma baita pervilhão, só ali em meio a vertigem e aos abismos do turbilhão. Bem, agora, hoje, gente, a gente apresenta para vocês essa palavra que eu tenho o maior prazer de apresentar, o ornitonírico. Ornitonírico. O ornitonírico é um legítimo chapiri, que é ornitorrinco na essência, mas avua e voa quando sonha. Por isso, a vida dele é de um onirismo cheio de asa. Foi de um sonho coletivo que a gente cria às quintas-feiras no grupo Peles de Imagens, que ele surgiu e que aí passou a conviver com a gente, nas nossas bocas, nos nossos sonhos, ornitonírico. Então, pessoal, diz aí, conta pra gente, liga pra gente, manda um zap e conta o que vem na tua cabeça quando você ouve essa nova palavra do Mundo Novo. Ornitonírico. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Covid-19. O Brasil chegou ao registro de quase 4 milhões e meio de pessoas contaminadas pela Covid-19. Apesar disso, o ministro da Saúde, o militar Eduardo Pazuello, disse esta semana considerar que a estabilidade da epidemia, da pandemia, em realidade, no Brasil, está bem definida. Mas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o número de casos confirmados somente na terça-feira passada foi de quase 37 mil. Mesmo com subnotificação denunciada pelos profissionais da saúde, os dados oficiais mais recentes indicam a morte de mais de 134 mil pessoas no Brasil. O registro do Diário Oficial é de 1.000 mortes. É verdade que nas últimas 2 semanas, Brasil vem apresentando menor velocidade no avanço da pandemia. No entanto, a queda no ritmo do contágio ainda não se fixou. Mesmo na passada quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que está infectado pelo colonial vírus. Também contaminados, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros Antônio Saldanha Palheiro e Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. E aqui, gente, uma notícia muito triste. Mas sim, pessoal, está toda a gente da política contaminada, né? É. É bem preocupante bem, isso. Bem, bem, bem preocupante. E também lembramos que, por exemplo, na Espanha, toda a minha família, todas as amigas estão bem preocupadas, porque o Madrid está nas portas de fechar, de ser confinada de novo. Isso que eu ia perguntar, Lau, está fechando de novo. Mas lá, sim, né? A situação é bem doida, porque as escolas aí voltaram, porque a saúde pública não foi reforçada, mesmo os transportes públicos, a pesquisa, a ciência pública não está usando todos os recursos que precisaria para gestar esta crise. Então, a Espanha está agora mesmo vivendo uma segunda ola da pandemia bem preocupante. É, e na Europa em geral, né, Lau? Tem outros países fechando também. Mas é na bem Espanha diverso. Tá pior, sim, né? Sim. A situação em Germânia, na Alemanha, é bem distinta, né? Porque também toda a prevenção, garantir que as pessoas tenham uma vivenda digna, tenham ajudas públicas, mesmo se perderam os seus trabalhos, tenham hospitais, sistemas públicos de transporte, educação, saúde, cultura, tudo bem trabalhado desde a parte pública, né? É, gente, então, para lembrar, né, que é um problema mundial, a gente às vezes fica tão também preocupado aqui no nosso cantinho, no nosso espaço, no nosso pequeno, né? Mas é o mundo inteiro enfrentando essa pandemia e a gente realmente precisa se ajudar e se cuidar. É isso, sobretudo também todos os territórios de Abiajala, né? De Ameríndia, que é também a Bolívia, o Equador, o Peru, o que está acontecendo, né? É bem Sim, grave. É bem grave. E a gente aqui traz essa notícia triste que eu estava começando aqui a falar, é que nessa quinta-feira última, no dia 17 de setembro, o líder indígena Guarani Baá, João Lira, fez a passagem aos 42 anos de idade, gente, vítima da Covid. Então, assim, presta atenção que não é uma coisa de idade. O João Lira dedicou toda a sua trajetória à luta incansável em defesa das populações indígenas, da educação e da terra-floresta. Foi mais uma vítima da Covid que tem se espalhado com força entre os povos originários dessa pindorama, né, Lau? É isso. E aqui mandamos nosso abraço e toda a nossa solidariedade aos parentes guaranis da região de Iguapé. Também trazemos uma notícia alegre em meio à pandemia. Aldeia Ipatsé, uma das 109 comunidades indígenas do Xingu, atingiu um objetivo abraçado coletivamente há 6 meses. Não perder nenhuma vida para o coronavírus. Por isso, porque não são números, são vidas. E, gente, é bonita essa história. Escuta só. Historicamente submetidos a um sistema de saúde mais frágil, sem a presença diária da equipe médica ou hospitais próximos ao território, o povo Kuikuru dessa comunidade se mobiliza desde março para criar uma estratégia própria, coletiva, e frear a doença. Um aplicativo de celular foi adaptado para rastrear casos suspeitos. Uma grande oca também foi levantada para isolar pacientes, enquanto a comunidade determinava sua quarentena. As ações até retardaram em alguns meses e a disseminação da doença, mas em julho os casos começaram a crescer. Foi quando os Kuikuru inauguraram uma unidade própria de saúde, com cilindros de oxigênio, para estabilizar pacientes, e contrataram também uma médica e um enfermeiro para permanecer no território. Tudo com dinheiro de doações. Não fica aí um lindo exemplo para a gente desse esforço coletivo que hoje dá 0 mortes? Parabéns ao povo Kuikuru. É isso, porque quando há um esforço coletivo, as coisas funcionam. Ou seja, muitas mortes poderiam, de fato, ser evitadas, né? O que você acha, hein? Conta aqui pra gente, fala com a gente. Pode nos enviar um áudio para nosso WhatsApp, Rádio TV Mundo Novo, 99-8247-909. Isso mesmo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Bairro Vila Anglo-Brasileira. A Tereza, que vai logo ser entrevistada aqui nos Ao Vivos, em algum momento a gente vai conseguir aqui falar com ela num papo gostoso. Ela contou para a gente que a Escola de Samba Águia de Ouro permanece fechada para o público, mas que está oferecendo atividades para as crianças. Também a Escola Pública da Vila Anglo ainda permanece fechada. Podaram as árvores da Bica de Pedra e da Góis Monteiro. E os funcionários da eletricidade passaram esta semana pelas casas da Vila Anglo-Brasileira para calcular o consumo de energia. Muita gente tem falado das cruéis subidas das tarifas durante os meses da pandemia. Acho que são vários bairros, viu, gente, que isso está acontecendo. Mas aqui na Vila Anglo, o pessoal reclamou e eles vieram calcular. Mais cozinhas, você está vendendo alguma coisa para enviar a domicílio? Conta para a gente, informa aqui, informa para os ouvintes tudo que a Vila Anglo está reinventando para sobreviver. Lembramos os salgados da Fra, os bolos da Silvana, o mercado do bairro da Cláudia, os brinquedos da Juju, os pães da Tabata, a pimenta da Sandra. E quem tem dúvida, não lembra de algum telefone ou contato, ou como fala, ou como encomenda, ou como pede, ou até como anuncia o seu, liga pra gente que a gente passa todas as informações para vocês. Mais cositas do bairro. Alguns bares voltaram a abrir. A gente sabe que é duro esse confinamento, mas, pessoal, antes de se relacionar, né, é bem importante usar máscara, guardar distanciamento físico, lembra disso, e não vai para a rua sem ter essa consciência. E aqui a Silvia Nogueira e eu pensamos que talvez as pessoas do bairro que quiserem aprender mais de seu corpo sutil, se cuidar de uma forma complementar, pode se informar do que somos chakras e das limpezas dos chakras. Isso mesmo, pessoal. Tem uma amiga nossa que se chama Aluga Mashi. Você pode procurar as páginas dela na internet, no YouTube. E ali tem alguns textos e alguns filmes do YouTube, alguns pequenos vídeos que ela ensina como que você pode fazer, entre outras, né, limpezas corporais, as limpezas de chakra, para aprender uma outra forma de se cuidar nesses momentos tão peculiares que a gente está passando. Não é isso, Lau? É isso. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Condô Cultural. Ainda continua a campanha de arrecadação de dinheiro para distribuir cestas básicas de alimentos e produtos de limpeza no bairro. Ajuda se puder. As mulheres do bairro ficaram bem contentes com a doação de máscara de algodão que foram distribuídas pelo Condô. Aliás, obrigada, Cissé, que doou máscaras aqui para a gente, que costurou para nós. É desde aqui também todos os nossos abraços para Marina e Gregório, que começaram nova etapa vital. Saudades de vocês, parceiros. Beijos, companheiros. Nova etapa do Condô, onde agora estão morando em confinamento a Jéssica, o Caco, a Uli, o Max e o Mal. É isso. E aqui continuamos funcionando como um protocolo bem específico de segurança sanitária para entrar. Trocar ou desinfectar sapatos, lavar objetos e mãos. E lembramos que só condomínios, condominas podem vir para o Condô direitinhas das suas casas. Lançamento da programação da Rádio TV Mundo Novo. Você pode ouvir e ver todos os programas no site do Condô. Tem um monte de surpresa para as próximas semanas. Dá uma olhada lá, condô.org.br/RTV Mundo Novo. É, aqui são as 7:16, já falamos um pouquinho do quintal, desse caminho de uma agrofloresta, de um jardim das delícias, que a Tabata, não, perdão, que a Jéssica está coordenando. A semana passada, dissemos um mutirão de 3 dias para quitar o concreto e as pedras de uma parte do quintal e ampliar o jardim. As nossas mãos ficaram muito sexys, cheias de calos, e o quintal tá um arraso, pessoal. Dá para ver a cor da terra. Vozes do bairro. Alô, Vila Anglo. Aqui é a Juliana Notari. Como que vocês estão, vizinhas, vizinhos, vizinhos? Eu estou bem. Estou aqui na resistência, plantando as minhas coisas, fazendo brotar um monte de coisa em casa, ali na garagem. Minhas vizinhas da Bica de Pedra sabem, né? Elas passam ali para saudar a gente, eu e a Laura. Então, mantenham-se na resistência, gente. Hoje temos alguns recadinhos. Vou começar com um recado do Ademir. Bom dia, pessoal da rádio. Quando tudo bem por aí? Eu estou aqui agora na minha cidade natal de Rio Bom, uma cidadezinha bem pequenininha do interior do estado do Paraná. Coisinha mais gostosa do mundo, cheia de árvores, de rio para pescar. Gostaria que você estivesse aqui para desfrutar disso comigo, proporcionando essa felicidade que a gente tem por aqui na natureza. Que coisa legal. Um beijo para todo mundo. Caco, um beijo, Caco. Um beijo, Jéssica. Tábata, se estiver ouvindo também, Tábata. Beijão, tá? Um abraço para todo mundo. Eu estou na cidadezinha que a Jéssica nasceu. Cidadezinha pequenininha, gostosa. Tenho certeza que a Jéssica deve ter muita saudade daqui. Valeu, Ademir. Um beijo para vocês aí, para Fátima, para Vó Maria. Fiquem bem. Seguimos com os recados. Agora, um recado da Heloísa, do Rio de Janeiro. A Heloísa Rocha, irmã da Giza. Ela mandou um recado que eu vou ler. Parabéns pelo programa com o Felipe. É um recado para o programa que teve antes, né? Espero que ele volte. Estamos ligados aqui no estado do Rio. Foi uma aula. Felipe falou das composições, falou dos processos musicais para o Caco, né? Então, aí, Rádio TV Mundo Novo, ultrapassando fronteiras, né? Fronteiras nacionais e internacionais também. E agora, desculpa, gente, só não foi um recado da Heloísa, foi um recado do Tadeu. Desculpa, errei. Seguindo, agora um recado da Bruna. A Bruna, ela é condômina, Bruna Quevedo. Ela habita uma sala aqui, ela tem um ateliê junto com o Pixel. A Bruna mandou um recado escrito que eu vou ler para vocês. Pessoas lindas da Rádio TV Mundo Novo, parabéns a toda a equipe pela estreia. Mal, você está arrasando na condução. Uli, a identidade visual está linda demais. Estou adorando poder ouvir a rádio dentro do site do Condô. Vocês são maravilhosos. Um beijo enorme para toda a equipe. Bruna. Bruna, um beijo para você também. Nos últimos dias foi muito trabalho, né? Está todo mundo bem feliz com os resultados. E por último, temos um recado do Manfrini. Manfrini, só um minutinho. Manfrini Fabretti. Olá, queridos amigos ouvintes do Condô. Envio esse recado como forma dos meus votos de felicidade por esses 10 anos. Jéssica, nossa guerreira cultural, um grande beijo. Precisamos de pessoas como você na cultura. Mal, querido, estou muito feliz em te ouvir e adorando a programação. Um beijo a todos e evoé. Um beijo para você também, Manfrini. E tem mais um recado, gente. Um recado veio da Ana Cláudia. A Ana Cláudia mandou uma mensagem porque ela mora na Serra da Mantiqueira. Então, ela mandou um salve aí dizendo que estão rolando incêndios na Serra da Mantiqueira, na região de Aiuroca. E ela fala: que tristeza esse fogaréu no Brasil e no mundo, que seja o símbolo de vida que transforma. E ela pontua que a Brigada Matutu está trabalhando muito para combater o fogo. Então, quem quiser entrar em contato com a Brigada Matutu e quiser contribuir com alguma coisa, o que puderem, é sempre bem-vindo. Obrigada, Ana. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Rádio TV. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. Nós ouvimos Jaja, de Aya Nakamura. Ela nasceu em Bamako, Mali, em 95, em uma família de griots, que são os narradores de história da tradição oral do oeste africano. É isso. A Yana Kamura é a maior de 5 irmãos. Sendo muito pequenininha, ela migrou com a sua família para Paris. Adolescentes de todo o planeta adoram as letras da Jaja e a música pela justiça social e os direitos e liberdades das mulheres. Assim que ficam como esse nome, tão jovem e tão bonito, Aya Nakamura. Cheguei pra cuidar dessa terra. Nossa sede está sob ameaça. Corremos o risco de perder nosso quilombo para especulação imobiliária. Fomos intimados a entregar nosso espaço caso não ocorra a compra do terreno. Precisamos muito do seu apoio. Em meio ao genocídio da juventude preta, pobre e periférica, nossas vitórias não foram por acidente, porque estivemos juntos. Por isso, contamos com vocês pela campanha Fica Quilombaque. Quilombaque! Salve aí todos os parceiros, porque sem a nossa parceria, sem a nossa rede, isso aqui não estava vivo, não estava em pé, não estava pulsando como pulsa hoje, certo? Chegamos aos 15 anos de comunidade cultural Quilombaque. Sim, camaradas, 15 anos. E somos muitos. Um movimento cultural guiado pela força do nós por nós, a civilologia da quebrada. Proporcionamos aos moradores de Perus e território oportunidades culturais, educativas e de lazer, estimulando a autonomia emancipatória e o empreendedorismo autossustentável. A Quilombaque, essa resistência periférica em São Paulo, precisamos muito. E essa adesão, essas pessoas aqui provam que a Quilombaque é de verdade. Isso é maravilhoso. Somos herdeiros dos trabalhadores queixadas. E contra essa tentativa de despejo, contra esse violento desrespeito, seguiremos aquilombados e fortalecidos por pessoas, agentes culturais, artistas, lideranças comunitárias, estudantes, educadores e ativistas como você. A sua contribuição para garantir a permanência da comunidade e a continuidade do nosso trabalho é muito importante. Não perderemos nossa casa, nosso chão de encontro e transformação. Afinal, como dizia nosso querido mestre Soró, um outro mundo é possível e nós estamos fazendo, aqui e agora, no presente. Precisamos de todos para gritar com firmeza permanente: Fica Quilombaque! Fica Quilombaque! Fica Quilombaque! Fica Quilombaque! E para falar de Fica Quilombaque, hoje temos invitado a Clébio Ferreira de Souza, Dedé, artista plástico, produtor cultural, educador e palhaço. Pesquisador da Fábrica de Cimento Perus, cofundador e palhaço da companhia teatral Trupe Liudes. É também cofundador, gestor e presidente da Associação Cultural Quilombaque, agora em campanha de resistência do espaço no bairro de Perus, nordeste da cidade de São Paulo. Boa noite, Dedé. Você ouve a gente? Boa noite. Escuto sim. Eba, bem-vindo aos vivos. Uma alegria conversar com você. Agradeço o convite e o espaço aí da rádio. Como você está nesta pandemia, Dedé? Então, essa pandemia, eu e algumas pessoas da Quilombaque não parou, né? A gente trabalhou na campanha da UNEAFRO, que a gente tem um núcleo da UNEAFRO aqui. A UNEAFRO é um cursinho popular, né? E eles abriram uma campanha na pandemia para doação de alimentos e kits de limpeza para 33 polos na cidade de São Paulo. E a gente era um desses polos e aí a gente passou a pandemia trabalhando e ajudando, né, os mais vulneráveis. ainda mais vulneráveis, né, aqui na nossa cidade. Deu para ajudar um pouco a nossa comunidade aqui e os coletivos parceiros, os vizinhos. E é isso. Num esforço bem coletivo, bem bonito, hein, Dedê, de vocês aí? Sim, acho que nesse momento difícil, né, de pandemia, a gente parou um pouco as atividades culturais e abriu, né, o social, que a gente já faz, né? Acho que o Espaço Quilombak já trabalha com o social, né? A cultura é isso, né? Então a gente não ia ficar de braços cruzados, a gente continuou na luta, né? Sempre, na luta, né? Isso. Você não quer contar um pouquinho aqui para os ouvintes o que, que é, afinal, o Quilombak? Sim. A Comunidade Cultural Quilombak é um espaço independente, né, que a gente está aqui no bairro de Perus. Este mês completamos 15 anos de luta e resistência. É um espaço movido pelos moradores e artistas, né, que se juntaram para fazer arte, produzir lazer. E durante esses 15 anos, Quilombak tomou uma dimensão muito grande, né? Porque, além de ser um espaço cultural, a gente trabalha com a educação popular, trabalhamos com a questão ambiental, criamos um museu, né, na periferia, olha, chamado Tecoaj Apoí, temos uma agência de turismo, a gente também faz parte de duas ocupações culturais aqui, que é a Ocupação Canhoba, que é um cine teatro, e Ocupação Casa do Hip Hop, que trabalha com a linguagem do hip hop aqui no bairro, né? A gente também tem um centro de defesa de direitos humanos, Carlos Alberto Fazini, né, para trabalhar a questão dos direitos humanos. E a Quilombak é isso, é um movimento, é um espaço que agrega artistas, agrega as pessoas para lutar por um bem melhor, né, nessa sociedade que nos oprime a cada dia. A gente tem a nossa bandeira contra o genocídio da juventude negra, né, pobre e periférica, então a gente também faz esse embate com essa luta, né, contra o genocídio da nossa população negra e jovem e periférica aqui do nosso bairro, né. Um movimento, eu diria, são movimentos, né? Uma pluralidade de movimentos, muitas coisas muito bacanas vocês estão fazendo por aí, hein? A gente foi fazendo e criando o que a gente acreditava e o que era necessário para a nossa comunidade, né? Então, a gente criou esse espaço, que é a Quilombak, um espaço cultural que trabalha com diversas linguagens, né? Capoeira, teatro, dança, palestras, debates, tem formação, né? Falo que a gente é um espaço de troca, né? Que a gente está para trocar conhecimento, né? A gente não ensina, a gente troca conhecimento com as pessoas e é um pouco da nossa vivência. E aí a gente foi, né, criando e batendo de frente, né, com esse sistema que nos oprime, como criando nossas demandas, né? E aí nisso fomos criando cada vez mais coisas, né? Não tem museu na periferia, a gente criou um museu, não tinha casa de cultura, a gente revitalizou a biblioteca do bairro. E assim vai indo, né? Travando essa luta para um espaço mais justo e digno aqui na nossa periferia, né? É isso. Quilombak é uma referência de outra organização assembleária horizontal do bairro para o bairro, né? E vocês estão agora trabalhando numa campanha de arrendação pela permanência da sede da Quilombak, que é esse espaço que se encontra na Travessa Cambarativa, número 5, aí no Perus. E nós queríamos saber como os ouvintes, como nós, podemos ajudar, né, nessa campanha. Então, a gente estamos levantando essa campanha porque no meio da pandemia, agora no mês de agosto, o proprietário do terreno chegou na Quilombak com essa informação, porque ele está com uma dívida, né? E ele está querendo dar o terreno para pagar essa dívida. Então ele chegou para a gente e falou: ou vocês pagam o terreno, ou vocês compram o terreno, ou vocês vão ter que sair do espaço para mim pagar a minha dívida, né? E aquele espaço, a gente está lá há 13 anos, e foi um espaço que a gente construiu tudo, né? Todo, a gente pegou o terreno vazio e a gente construiu o espaço inteiro, né? Então a gente sabe tijolo por tijolo o sofrimento que foi, né, fazer aquele espaço, construir aquele espaço, que é bem bacana, que é um espaço agregador, né? E de afetividade, né? A gente fala que é nosso espaço de cura. Sim. Então a gente o que nos restou foi abrir para os amigos, parceiros, colaboradores, mano, vamos fazer uma vaca e vamos ver o que acontece, né? O terreno está avaliado em 300 mil reais. Nossa. E aí a gente abriu uma vaquinha de 230 mil reais para arrecadar recursos para poder comprar esse terreno. E estamos aí, né? Então, quem puder ajudar, a campanha está na vaquinha, né? Na página da Quilombaque, arroba Quilombaque, você acha lá. E quem puder contribuir, né, de alguma forma, contribuir com recurso, ou contribuir compartilhando, divulgando a nossa campanha, vai ser bem-vinda. Porque acho que agora que nós temos que dar as mãos, né? E se unir para não perder esses espaços, que é tão difícil, né? De existir na cidade, principalmente nas periferias de São Paulo. Tão difícil e tão necessário, né, Dedê? Eu acho que vocês estão fazendo aí uma história de luta de muitos anos. A resistência e essa história não tem fim, né? E acho que um pouco passou da hora da gente se unir e resistir coletivamente, inclusive até entre coletivos, entre periferias, né? É muito legal a gente aqui na rádio, nesse programa, poder passar também aqui para os ouvintes como que estão as coisas aí no Perus e esse trabalho que mobiliza tantas coisas. E se você também puder e quiser contar um pouquinho o que está acontecendo aí em Perus, né? Para os nossos ouvintes, porque São Paulo, são muitas São Paulos, né? Muito grande. Às vezes a gente fica muito, bom, já estamos confinados nas nossas casas, né? A gente sabe que são muitas realidades ali, uma pluralidade de gentes e acontecimentos tudo ao mesmo tempo. Conta aí um pouquinho para a gente como que está a situação da pandemia aí no Perus e coisas que você quiser sobre o bairro aí, sobre a comunidade. Então, Perus é um bairro que fica aqui na zona noroeste, né, da cidade. É o último bairro da cidade, né, sentido zona norte. Muita gente conhece pela linha do trem, né, que é a linha que vai para Jundiaí, então passa em Perus. Perus é um bairro periférico, com mais de 200 mil moradores, né. É uma periferia como qualquer outra, né, precária de recursos públicos, né? O recurso nunca chega. Hospitais precários, é coisas, né? Já que todo mundo sabe. Difícil, né? No meio da pandemia, pedir um confinamento, uhum, né? Na periferia, porque é fácil as pessoas chegarem na televisão e falar: não, fique em casa. Mas como ficar em casa com 10 pessoas na família, claro, em 2 metros quadrados, né? Onde não tem janela, onde, né? E, assim, 70% da população aqui do bairro trampa com trabalho informal, né? Então precisa trabalhar hoje para poder comer amanhã. Uhum. Então, aqui foi muito sofrido, né? Porque é bem difícil a pandemia, acho que principalmente nas periferias, né? Acho que eu estou falando um pouco o que aconteceu nas periferias do Brasil, né? De esse confinamento que não foi real pra gente aqui, né? Porque às vezes era melhor ficar na rua do que ficar dentro de casa, né? Claro, né? E aí tem que fazer o corre ainda, porque por vários trabalhos fechou, né? Tem gente que vive de, meu, vender um dog na rua, sabe? Vender um salgado, e estava fechado, então. E as pessoas não têm renda, né, para, uhum, segurar 6 meses de pandemia. Então, acabou a conexão, talvez, com o Dedê. Nós vamos tentar de conectar ainda com ele, mas vamos a lembrar que a Quilombaque é um espaço cultural e social do bairro de Perus que está em campanha. Oi, voltou. O Dedê. Nós estávamos lembrando aqui a vaquinha da Quilombaque, que vocês estão já bem no caminho, né? Que vai ser bem realidade, que vocês dentro de pouco poderão comprar esse espaço que construíram de forma coletiva e que agora o dono, né, quer transmutar por uma dívida ou expulsar vocês. Então, estamos aqui lembrando aos ouvintes que existe esta campanha Fica Quilombaque, como uma vaquinha, para poder ajudar desde pouquinho. E até se você tiver mais grana, poder ajudar para que esta referência cultural e social do bairro de Perus continue a fazer o trabalho que está fazendo desde há 15 anos, né? Lembrando que é a troca, né, de conhecimento, não é ninguém ensinando ninguém a nada. E essas falas bonitas que o Dedé trouxe aí pra gente, que são tão verdadeiras. Um trabalho tão fundamental, importante, que precisa crescer. Né, Dedé? Sim. Ah, é legal, assim, eu acho que deu uma reverberação muito boa na cidade, né, a nossa causa aqui. Vários artistas vieram ajudar de alguma forma, com dinheiro ou com o trabalho, né? A gente recebeu vários trabalhos de artista, tela, de grafiteiro, camiseta, tudo que você imagina, né? Artesanato pra gente. E a gente conseguiu abrir uma loja virtual para vender esse trabalho, para arrecadar pro fundo, né? Era uma forma dos artistas ajudar de um jeito, né? E eu acho que a campanha tá reverberando bem massa, assim, na cidade, porque a gente tá recebendo ligação de muita gente, ajuda, né? A gente precisa do dinheiro, mas a gente também sabe que não é só o dinheiro, né? A gente sabe também que a afetividade, né? A parceria, acho que agora é o que vale, né? Então, a gente estamos no corre, né? Ligando, acionando as instituições grandes que tem dinheiro, os amigos, parceiros. Acho que é isso, né? A gente agora, na próxima semana, vai fazer um festival Fica Aqui Lombaque, que é um festival musical através de live. Então, é uma maneira também de os artistas contribuir, né, com o nosso espaço. A gente fica muito feliz, né, com essa força que está dando. Eu sei que é um momento bem difícil, mas a gente acredita que a gente vai vencer e esse parque vai ficar muito mais forte do que está hoje, né? E aí vamos ouvir esse festival de música Fica Aqui no Baque, que vai ser online, e vamos a compartilhar com as nossas amigas. Para terminar esta bonita conversa, eu queria perguntar para você, desde o Perus, o que você diria para uma vizinha, um vizinho, um vizinho daqui do bairro Vilanglo brasileira, né? Quais são as conexões? Que mensagem você poderia transmitir para aqui? Esse afeto tão transmutador, né? O que ele pode trazer, a sua mensagem, Dedê? Ah, acredito que a gente tem um lema também, né? Da firmeza permanente queixada. A gente sempre se manter na luta, né? E a gente tem um legado do nosso mestre Toró, né? Que fez a passagem dele no final do ano passado, que nos deixou uma mensagem, né? Que um novo mundo é possível e a gente está fazendo, né? Então, acreditar numa mudança, mas essa mudança só acontece quando você põe a mão na massa e faz acontecer, né? Eu acho que essa é a nossa mensagem que a gente deixa aí para vocês da rádio. E agradecer esse espaço, né? Que é importante para a gente também, para a gente poder falar um pouco da nossa vivência aqui da nossa periferia. Sempre aberta a rádio para você, quando você quiser falar aqui, vai ser um prazer a sua voz aqui para os nossos ouvintes. Dedé, muito obrigado, foi realmente muito bacana essa nossa prosa, viu? Sim, a Juliana Notari está aqui falando para você, quem via aqui em direto ao vivo, um beijo muito grande, solidário para você, para todo o Quilombaque, né? Mas a gente agradece também, acho que a família Quilombaque agradece aí essa parceria, e tamo junto, né? E vamos nesse grito Fica Quilombaque, e vamos ficar com certeza, e vamos crescer muito mais e estar junto com os parceiros, né? Isso aí, Fica Quilombaque. Obrigado, Dedé, ao Eté, muchas gracias. Obrigada, Dedé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Japataju. Nós falamos aqui com Clébio Ferreira de Souza, Dedé, artista, produtor, educador e palhaço da Quilombaque, agora em campanha de resistência Fica Quilombaque. precisa da nossa ajuda para seguir com esse projeto e salvar o Quilombo Vivo. Gente, acompanha a vaquinha, ajuda lá e presta atenção. A gente também vai trazer de novo na nossa programação, mas presta atenção aí no que o Dedê contou sobre esse festival de música que está chegando aí. E tudo, né? Uma causa muito nobre, uma causa muito importante. Vamos ajudar a periferia negra da nossa cidade. Fica a Quilombaque. Uma voz rouca, um violão tão lento, um amor. Apaixonado, sim. É um passo manso lento. Ah, tá. Um passo, tá bom. Lento, obrigada. Manso, sim. Ele falou que estava fechado. Do amor, do amor. É um passo manso lento. É um passo lento, manso do amor. Magoado, não. Bem-vindo, sim. Desesperado, não. Acabrunhado, não. Apaixonado, sim. Por que não? Despreconceituosamente eu vou vivendo a minha vida. Não me importa a cor da pele, não me importa a cor da ida. Não me importa a cor da volta, é bonita a cor que estou. Por favor, não feche a porta, me aceite como eu sou. Eu sou filho da poeira, sinto pó em minha volta. Se você me fechar a porta, sei que o amor amparar-me, abraçando-me, sublimando-me, envolvendo-me, adorando-me, amor. Vomadeira, de Julie Dorrico. Julie é Makushi, doutoranda em teoria literária e autora de Eu Sou Makushi e Outras Histórias. Vomadeira. O vô correu, correu. Com as piranhas e os botos. Com as jatuaranas e os tambaquis. Com as cobras e os jacarés. Com todas as gentes não humanas do rio. O vô era um encantado. E por vezes trocava de pele para ver como andava o mundo. Às vezes vinha de gente, outras de mangueira, algumas vezes perdida, de Jaguaritica. Um dia, num dos seus passeios, o vô viu alguns dos seus netos em cima de dragas no meio do rio. Bêbados. Jogando prato, prata, pano, plástico. Parem! O vô chorou. O dinheiro é o veneno da alma. O vô achou que ia parar. Ouro, correntes, pulseirinhas, anéis, casamentos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Sem água. O vô podia ser eterno. Mas fez a travessia jovem. Só que ninguém sabia que quando ele se fosse, todas as gentes iam também. E foi assim que nós desaparecemos. Feito fome. Feito sede. Feito noite. Feito morte. Abuelo Madera. El abuelo corrió, corrió. Con las pirañas y las más sopas. Con los yataguaranás y los tambaquís. Con las serpientes y los caimanes. Con todas las gentes no humanas del río. El abuelo era un encantado. Y a veces cambiaba de piel para ver cómo andaba el mundo. A veces venía de gente, otras de mago, algunas veces perdido de Xaguatirica. Un día, en uno de sus paseos, el abuelo vio a algunos de sus nietos encima de dragas en medio del río. ¡Borrachos! Tirando platos, plata, trapos, plástico. ¡Paren! El abuelo lloró. El dinero es el veneno del alma. El abuelo pensó que iban a parar. Oro, cadenas, pulseritas, anillos, matrimonios, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Sin agua. El abuelo podía ser eterno. Pero se fue joven. Solo que nadie sabía que cuando él se fuera... Cuando él se fuera, todas las gentes se irían también. Y fue así como nosotras... Fue así como nosotras desaparecimos. Hecho hambre. Hecho sed. Hecho noche. Hecho muerte. Radio TV Mundo Novo. Radio TV. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Gobau. Ontem morreu Ruth Bader Ginsburg, juíza do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, referenciando dos movimentos feministas e pioneira na luta pela igualdade. A nossa condolência e preocupação com os rumos que os Estados Unidos podem tomar agora sem a presença dessa lutadora. Obrigada, Mal, por lembrar-nos que poderíamos falar dela, Ruth Bader Ginsburg. Ao ET. Incêndios. Está terminada a oportunidade da floresta renascer? Pantanal, Amazônia, Bolívia, Brasil em chamas. Um dos biomas mais ricos em biodiversidade e importantes do planeta, o Pantanal passa pela maior seca e número de queimadas das últimas décadas. Somente nesse ano foram mais de 1.200.000 hectares de área queimada, o que corresponde a 8 vezes o território do município de São Paulo. Segundo Marcos Rosa, coordenador do MAP Biomas, o motivo da seca histórica advém de um efeito sistêmico que está associado ao desequilíbrio climático e hídrico ocasionado pela devastação de outros biomas importantes, como o Cerrado e principalmente a Amazônia. E segundo informações da Defesa Civil, neste fim de semana, o estado de São Paulo pode ser acometido pela chuva escura. O fenômeno é uma consequência das queimadas provocadas pelo humano no Pantanal e na Amazônia. Em Santa Catarina, os municípios do Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte já tiveram chuvas contaminadas por partículas de fumaça. A chuva também seguiu para o Rio Grande do Sul e pode ocorrer em São Paulo esse fim de semana, hein, gente? Portanto, se cuidem com esta chuva de fumaça de Xaguara. Isso, Xaguara. Xaguara de cenizas. Diante de uma tragédia anunciada, está a falta de capacitação de pessoal treinado para combater o fogo. A gente lembra aqui que você, que acha que está longe e não tem nada a ver com isso, além do perigo iminente aos povos que vivem na floresta, aos bichos gente e a toda a mata, as queimadas na Amazônia desequilibram o clima de toda a Pindorama e do mundo inteiro. É isso, e bem, além do fogo, a gente lembra que a prática ilegal do garimpo também continua e gera estragos irreparáveis, pessoal. Como o capitalismo tardio. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e o Fórum de Direitos Humanos da Terra, ambos do Mato Grosso, acusam o grileiro Marcelo Bazán de atear fogo em terras da União, as quais ocupa ilegalmente para expulsar famílias do pré-assentamento Boa Esperança. 90% da área ocupada pelas famílias, cerca de 4.500 hectares, foi queimada. nosso apoio e solidariedade para todos esses povos. É a necessidade de fazer essa lista de criminais como o Marcelo Bassam, que estão destruindo povos e parte do planeta, né? Isso mesmo, uma tragédia. Mas aqui tem uma boa notícia, gente, não é, Lau? É isso, Piauí, dibla União e demarca seu primeiro território indígena na história. Gente, essa é uma notícia tão bonita, tão importante. É o esforço da sociedade civil e das entidades públicas estaduais na conquista da legislação que destina às comunidades originárias, quilombolas e tradicionais as terras ocupadas coletivamente. Para conquistar esse feito, sem ter que esperar a saída do inominável da presidência, o governo do estado e a sociedade do Piauí, capital Teresina, se engajaram em um processo de criação de uma nova legislação estadual que contou com um grupo de trabalho envolvendo lideranças de comunidades indígenas, pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e servidores estaduais do Instituto de Terras de Piauí. Parabéns. Quando há, né, um esforço coletivo, tudo é possível. Isso é uma lição para a gente. Parabéns, Piauí. E pessoal que está escutando, todo mundo, vamos ver se a gente se organiza, sai desse pessimismo e se reúne na resistência e na luta. E aqui, outra notícia do Global. Este setembro é o mês da visibilidade gorda. Reivindicar e ressignificar os nossos corpos gordos, pretos, periféricos no território e na consciência política é caminhar em direção à garantia da cidadania plena de todos nós. Isso mesmo. A gordofobia desumaniza e torna público o corpo gordo. O preconceito vem disfarçando de preocupação com saúde. Todo mundo finge preocupação com ele e se sente à vontade para aconselhar dietas ou recomendar um médico. As pessoas precisam entender e separar o corpo saudável do corpo magro. Eles não são sinônimos. Todos os tipos de corpos podem ter pessoas doentes. Todos os tipos de corpos podem ter pessoas saudáveis. Isso escreveu Kate Lima, ativista na luta pela equidade racial de gênero e de classe. Moradora de Brasilândia. E da parte da Educafro, Marcha das Mulheres Negras, Grupo Mulheres do Brasil e o jurídico do Centro de Cultura de Acolhimento LGBT Casa 1. Muito obrigada, Kate Lima, pelas suas palavras. E aqui, no mês da visibilidade gorda, viva a todas as pessoas gordas, saudáveis e maravilhosas do mundo. Isso. Mais cozinhas, Sil Nogueira. Esse tem a maior alegria aqui de dizer, pessoal, é o curso gratuito da Língua e Cultura Mbá Guarani. Isso, a Sil Nogueira está participando na organização deste curso ministrado por professores moradores da terra indígena do Jaraguá. Dario Escobar, Rafa Cagé de Quadros, Rosângela Arapoti. Todo é um curso que está organizado pela Rede de Atenção à Pessoa Indígena. Beijo para o Xeroncuero da rede, pessoal. E também está organizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Pelo Departamento de Psicologia Experimental, junto com a Casa de Culturas Indígenas e a Aliança Universidade e Povos Indígenas também. Um beijo aí para todo o pessoal da AUPI. Pois é, o curso acontece durante o segundo semestre de 2020 pela internet, sempre online. E o objetivo é conhecer a relação entre língua guarani e cultura guarani na concepção em Bia Guarani, né? Baá Guarani, isso mesmo, Lau, a partir do Arapaú, que é o tempo novo que está agora se iniciando. E é um tempo de plantio, um tempo assim de... um tempo novo, né? Ressurgindo nesse nosso mundo novo, vamos ver se traz inspiração para nós. Se você está interessado, as aulas vão ser às segundas-feiras, às 8 às 9, de 5 de outubro até o 7 de dezembro. Isso, vagas limitadas, e se você quer participar, dá uma olhada na internet e tenta descobrir lá como que se inscreve. é um canal da USP. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Rádio TV Mundo Novo. A gente passa as informações para vocês. Só lembrando, gratuito. E também um beijo para todo o povo guarani, os parentes todos. Muito feliz de anunciar esse curso aqui, que é uma conquista. É aqui quando somos 7:59, nós fechamos com este curso de cultura e língua guarani o nosso 12º programa dos Aos Vivos. Esperamos vocês a próxima semana, sempre os sábados, das 7 às 8, Aos Vivos, as vivas e as vives. Isso, muito obrigado, pessoal. Uma alegria estar aqui de novo na companhia de vocês. Lembra também que a gente está com uma programação expandida, sábado o dia inteiro, novidades durante a semana, a TV Mundo Novo também está aí no ar. E quero agradecer todos os ouvintes e aqui os meus companheiros de estúdio, de viagem, e as nossas fontes. As nossas fontes informativas foram o Bairro de Milagro Brasileira, CONAS, Indra, CIMI, Brasil de Fato, Alma Preta, Brasil Atual, El País, o Portal da Cidade de Registro e MAP Biomas. Obrigada, Junotari, Max Usar e todas as pessoas que nos estão ouvindo aí das suas casas. Um beijo grande também para a Marina e para o Grê. Espero que estejam ouvindo a gente aí. E obrigada, Lau. Sempre um prazer a sua companhia. Aqui, às 8:00. É um prazer sempre, Silvio Nogueira, não estar creio. Com você. 8:00. É um prazer. 8:00, nós vamos a fechar hoje como rapper Shondaro, Mano Glowers e Paramirim, com conflitos do passado. Os Guarani. Boa noite, Vila Angu. Boa noite, Vila Angu. Boa noite, Aguete. Aguete. Amamos vocês. Sim. Até esperamos vocês sábado semana. Que vem. Muito os obrigado. Vivos, lindo as vivas, fim de semana, lindo domingo. Vives. Obrigadão. Se cuidem. Cuida os outros. Sempre. Viva a solidariedade. Viva. Conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Há mais de 500 anos, o índio vem sofrendo com desrespeito e muito preconceito. Lutamos por direitos. Na chegada daqueles portugueses, roubaram nossas terras, mataram meus parentes. E aqui estamos, jovens conscientes, falando pra vocês que podia ser diferente. Sem guerra e sem luta, queremos só viver. Será que é tão difícil começar a entender? Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Os Guarani Burá, Chondaro, filho de Deus, estamos na luta, à procura da felicidade. Tiro Tupã, Ema Eurerepa, Embaretembu, Aguatua, Porandu. Os Guarani, Guapu, Chondaro, Coelho, aldeia é só humildade, só queremos igualdade. Respeito e sem preconceito, tudo isso tem que ser feito. Somos ser humano, ninguém é perfeito. Tamo aqui, vamos resistir e nunca desistir. Jovens conscientes, olhando os parentes, ninguém é diferente. Meu sangue é seu sangue, sempre segue com a fé na mente. Avete cheiro Tupã, cada dia que eu acordo, sempre luto por meu povo. Saiba que esse povo sempre me deu força. Chondaro e Júdia por aí, vamos batalhar. Cadê o nosso respeito? Respeito aos Guarani, todos Guarani. Respeitamos todos brancos, então cadê os brancos que respeitam os Guarani? Que respeitam os Guarani? Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Cadê o nosso respeito? Guapu, Chondaro, Coelho, prazer, nossa aldeia é Jaraguá. Tamo aqui pra batalhar, pode crer, tamo no ar. Os donos de verdade da terra estão aqui, a verdade eu vou falar. O Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Meus parentes já estavam aqui e ele invadiu. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio.